aqui, vou te passar a visão. Piranha aqui tu pega, vou te passar a visão. Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão. Passa buceta na minha piroca, nos menor tá de copão. Piranha tá 17, vou te passar a visão. Piranha aqui.